boiada, você pira na moral. Na batida do som, você sacode um esqueleto. Esse é o eletro, meu amor do macumbeiro. Doido, é? Essa gangue do eletro é só eletro desguiado. Esse é o eletro, meu amor do Marco.